partir deste momento, através das ondas da Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto. Os chamados discos de cera que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje teremos uma homenagem ao grande compositor Noel Rosa, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1910, falecendo no dia 4 de maio de 1937. Provei, samba de Noel Rosa e Vadico. Canta Noel Rosa e Marília Batista, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação de 12 de novembro de 1936, realizada na Odeon, que lançou o disco em dezembro de 1936. Esta foi a última gravação feita por Noel Rosa. Provei. Provei o amor, todo amargor que ele tem. Então chorei, nunca mais amar ninguém. Porém, eu agora encontrei alguém. Me compreende que me quer bem. E quem fala mal do amor não sabe a vida gozar. Quem maldiz a própria dor tem amor, mas não sabe amar. Provei que o amor todo amargor e ele tem tanto rei. Nunca mais amar ninguém. Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende, que me quer bem. Não mais amar a ninguém. Ninguém pode evitar que se apaixona por alguém. Provei o amor do amar que ele tem. Então jurei nunca mais amar ninguém. Você vai se quiser. Samba de Noel Rosa. Noel Rosa canta em dupla com Marília Batista, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Gravação de 12 de novembro de 1936, realizada na Odeon, e lança o disco em dezembro de 36. Você vai se quiser. Você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar não dá pra dois. Você vai se quiser. Você vai se quiser, pois a mulher não se deve obrigar a trabalhar. Mas não vá dizer depois que você não tem vestido e o jantar

Quem ri melhor, samba de Noel Rosa, letra e música. Noel canta em dupla com Marília Batista, com acompanhamento dos Reis do Ritmo. Gravação de 18 de novembro de 1936, realizada na Victor, que lançou o disco em dezembro de 1936. Quem ri melhor? Vocês estão ouvindo pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963. Hoje, uma homenagem ao compositor e cantor Noel Rosa, que nasceu no Rio de Janeiro dia 11 de dezembro de 1910 e faleceu no dia 4 de maio de 1937 na mesma cidade. 100 mil réis, samba de Noel Rosa e Vadico. Noel Rosa canta ao lado de Marília Batista, com acompanhamento do Conjunto Regional Benedito Lacerda. Gravação de 5 de março de 1936, disco lançado em abril de 1936. 100 mil réis. Pra comprar um suaré e um tamborim, um organzinho babarado, e um gato lá no morro, não é tão caro assim. Você me pediu 100 mil réis pra comprar um suaré e um tamborim. O organdia tá barato pra cachorro. E o gato lá no morro não é tão caro assim. Não custa nada preencher formalidade, tamborim pra batucada, suare pra sociedade. Sou bem sensato, seu pedido atendi. Já tenho a pele do gato, falta um metro de organdi. Você me pediu 100 mil metros pra comprar um suareio e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. Você me pediu 100 mil metros pra comprar um suareio e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. Sei que você num dia faz um tamborim, mas ninguém faz um suarê com meio metro de titi. De suarê você não vai e se destaca, mas não quero mais você, porque não sei se fica mais você. Pra comprar um suareio e um tamborim. O organdi anda barato pra cachorro, e um gato lá no morro não é tão caro assim. De Babado, samba de Noel Rosa e João Mina. Noel Rosa e Marília Batista são os intérpretes, com acompanhamento de Conjunto Regional Benedito Lacerda. Gravação de 5 de março de 1936, disco lançado em abril de 1936. João Mina, seu parceiro, era sambista de rodas de samba que fez o estribilho, que chegou às mãos de Noel, e este fez a segunda parte, após ser apresentado ao autor por João da Baiana. De Babado. De babado sim, meu amor ideal, tem babado não. Teu vestido de babado, que é de fato alta costura, me fez sábado passado, ir a pé, a cascadura e voltei de cara dura. De babado sim, meu amor ideal, tem babado não. De babado sim, meu amor ideal, tem babado não. Um vestido de babado, que eu comprei lá em Paris, eu também um batizado, não tem palpite infeliz. Você não viu porque não quis. De babado sim, meu amor ideal, tem babado não. E de babado sim, meu amor ideal, tem babado não. Quando eu ando a seu lado, você sobe de valor. Seu vestido sem babado, é você, tem meu amor e assistência com doutor. De babado sim, meu amor ideal, tem babado não. Babado sim, meu amor ideal, sem babado. Quando andei pela Bahia, pesquei muito tubarão, mas pesquei um bicho um dia que comeu a embarcação, não era peixe, era dragão. De babado sim, meu amor ideal, sem babado não. De babado sim, meu amor ideal, sem babado não. Brasileiro diz meu bem, que francês diz mon amour. Você diz, vale quem tem muito dinheiro pra pagar. Meu conto ajuda, eu ando sem essa de juros. Que babado sim, meu amor ideal, que babado não. Tu jura muito seu assunto. Que babado sim, meu amor ideal, que babado não. Vou buscar um copo d'água para dar a minha avó. Não vou te fonde porque tenho mágoa. Não vou até porque você tem dó. Vamos comprar uma corói. Que babado sim, meu amor ideal, que babado não. Mas o cavalo de babado. De cavalo sim, meu amor ideal, sem cavalo não. Música.

João ninguém. Não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João ninguém. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem desintento, vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. Positivismo, samba de Noel Rosa e Orestes Barbosa. Noel Rosa canta com acompanhamento de Pixinguinha e sua orquestra em disco Columbia, lançado em setembro de 1933. Positivismo. A verdade, meu amor, mora num povo. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também falei de Deus, teve ele posto, o autor da guilhotina de Paris. A verdade, meu amor, mora no povo. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guilhotina de Paris. Vai orgulhosa, querida, mas aceita esta lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é um coração. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e posto ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e posto ser feliz longe de mim. Pai, coração que não vibra com teu juro exorbitante, transformar mais outra libra em dívida num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o seu veneno. Foi que eu já resolvi me envenenar.

Ele próprio canta com acompanhamento de choro. Gravação de 10 de outubro de 1931, lançamento novembro de 31. Gravadora Victor. Nunca Jamais. Meu bem, não me faça sofrer, porque eles têm liberdade demais. Em tempo algum, preste a todo mundo sua mão e seu pobre coração, mas parece uma estalagem. Para a salvação que desejo é mandar fazer o despejo pra poder descer vagar. Eu preciso ter coragem. Meu bem, não me faça sofrer. Não me faça sofrer. Queres ter? Liberdade demais. Liberdade demais. Os homens do conquista concorrente vem a mano. Não pode ser nunca jamais em tempo algum. Nada de que possa aproveitar, nada tens para me dar, nem tens nota pra pintura. Todo mundo sabe que és pobre, não é dar sangue nobre e abusaste da feiura. Pra quem é pobre, alheia é dura. Por causa da hora, samba de Noel Rosa. Noel Rosa canta com acompanhamento de orquestra. Gravação de 10 de outubro de 1931. Disco lançado em novembro de 31. Esta é a outra música que fala da adoção da hora de verão. Por causa da hora. Senhorita adiantou o seu relógio? Talvez seja por causa dos relógios que estão adiantados uma hora, que eu triste vou me embora, sempre a pensar por quê. Não encontro mais você, meu bem, meu bem, meu bem. Veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero. E você nunca que vem, olha, ninguém me responde, chamo, não vejo ninguém. Terei que dar um beijo adiantado, com o adiantamento de uma hora. Como vou pagar agora tudo que comprei a prazo? Ando com um mês de atraso, meu bem, meu bem, meu bem. Veja quanto sou sincero, no poste sempre eu espero, procuro bonde por bonde. Você nunca te vê, olha, ninguém me responde, chama, não vejo ninguém. Eu que sempre dormi durante o dia, ganhei mais uma hora pra descanso. Agradeço ao avanço de uma hora no ponteiro. Viva o dia brasileiro, meu bem, meu bem, meu bem. Veja quanto sou sincero, no poste sempre eu me espero. Procuro bonde por bonde, e você nunca que vem. Olha, ninguém me responde, chamo, não vejo ninguém. Pela Rádio Universitária FM, vocês escutam o programa Arquivo de Ceia, uma produção, apresentação e discoteca de Inireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem a Noel Rosa, cantor e compositor nascido no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1910 e que faleceu no dia 4 de maio de 1937 na mesma cidade. Mulata Fusarqueira, samba de Noel Rosa com Noel Rosa e Bando de Tangarás. Gravação de 18 de agosto de 1931, realizada na Parlophone, que lançou o disco em julho de 31. Mulata Fusarqueira. Mulata Fusarqueira, artigo raro, que samba me dá rasteira, que passa as noites inteira em claro. Não quer mais saber de preparar as gorduras, nem cuida mais das costuras. O bom exemplo já te dei, mudei a minha conduta, mas agora me aprumei. Mulata, fusarqueira da Gamboa, só anda com tipo à toa, embarque qualquer canoa. Mulata, fusarqueira da Gamboa, embarque em qualquer canoa. Mulata, vou contar as minhas mágoas. Meu amor não tem R, mas é amor debaixo d'água. Não gosto de te ver sempre a fazer certos papel, a se passar pros coronel. Nasceste com uma boa sina, que hoje andas bem no luxo, é passando a beijolina. Mulata, fusarqueira da Gamboa, só anda contigo à toa, embarque em qualquer canoa. Mulata, fusarqueira da Gamboa, embarque em qualquer canoa. Mulata, tu tem que te preparar pra receber o azar que algum dia há de chegar. Aceita o meu braço e vem entrar nas comidas pra começar outra vida. Comigo tu podes viver bem, pois aonde um passa fome, dois pode passar também. Mulata, fusarqueira da Gamboa, só anda com tipo à toa, embarca em qualquer canoa. Mulata, fusarqueira da Gamboa, só anda com tipo à toa, embarca em qualquer canoa. Cordiais saudações, samba é pistolar, assim ele colocou no disco. Autoria de Noel Rosa, letra e música. Noel canta com o Bando de Tangarás. Gravação de 18 de agosto de 1931, realizada na Parlophone, que lançou o disco em julho de 31.

fique mal, maldade, vivo sem afago, teu coração me entregaste. E depois foi de mim, tu toto mamaste. Tu tua falsicidade é profunda, tu baste fica corcunda. Estamos voltando com a terceira e última parte de Arquivo de Ser através da Rádio Universitária FM, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ano do cinquentenário. Hoje com uma seleção de músicas de autoria do poeta da Vila, Noel de Medeiros Rosa, ou simplesmente Noel Rosa, que nasceu no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 1910, teve em seu nascimento fratura e afundamento do maxilar, provocados pelo fórceps, além de uma pequena paralisia na face direita que o deixou desfigurado para o resto da vida. Foi alfabetizado pela mãe, estudou no colégio Maisonné e depois foi para o São Bento, onde ficou até 1928, recebendo dos colegas o apelido de Queixinho. Quando tinha apenas 13 anos, começou a tocar bandolim de ouvido e violão, que aprendeu com o pai, seu primo Adílio e os amigos Romualdo Miranda, Vicente Sabonete e Cobrinha. Em 1929, ao terminar o ginásio, preparou-se para a Faculdade de Medicina, que viria a abandonar 3 anos depois. Em 1929, os moradores da Vila Isabel e alunos do Colégio Batista, Almirante, Braguinha, Alvinho e Henrique Brito, formaram um grupo musical, a que deram o nome de Flor do Tempo, que se apresentava em festas locais. Quando foram convidados para gravar, o grupo foi reformulado, mudando o nome, ficando como Bando de Tangarás. O compositor, que já tinha fama de bom violonista no bairro, foi convidado por Almirante e Braguinha para juntar-se ao grupo. A primeira gravação do Bando de Tangarás foi o samba Mulher Exigente, seguido de Uma Embolada e Um Caterete, todos de autoria de Almirante. Ainda em 1929, Noel escreveu suas primeiras composições, a embolada Minha Viola e a toada Festa no Céu, que já ouvimos, gravada por ele no ano seguinte na Parlophone. Em 1930, conheceu seu primeiro grande sucesso com o samba Com Que Roupa, gravado por ele mesmo na Parlophone, que também já ouvimos. Em 1932, recebeu o convite de Carmen Santos e escreveu 6 músicas para o filme Cidade Mulher. O samba Tarzan, Filho do Alfaiate, de parceria com Vadico, os sambas Morena Sereia e Na Bahia, feito com José Maria de Abreu, a valsa Canção Numa Noite à Beira-Mar, o samba Damba de Cabaré, além da música título, que era Uma Marcha. Em 1937, teve agravado seu estado de saúde e viajou durante algum tempo para a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde, entretanto, continuou com a vida boêmia de sempre, frequentando bares e fazendo apresentações como a do Clube Cine Ideal. De volta ao Rio de Janeiro, compôs aquele que foi seu último samba e última composição, intitulado Eu Sei Sofrer. Seu estado de saúde agravou-se de maneira irreversível e no dia 4 de maio de 1937 veio a falecer em sua residência na rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, onde ele havia nascido e onde morou por toda a vida. Vamos trazer agora O Pulo da Hora, samba de Noel Rosa, letra e música, Noel Rosa e Conjunto, gravação Parlophone de 1931. A primeira vez que foi adotado no Brasil a hora de verão foi em 1931, e logo Noel fez 2 músicas enfocando o assunto. Uma delas é este, O Pulo da Hora. Que horas são? Agora, saber a hora que o conselho. relógio da senhora. Eu venho agora saber a hora que o porteiro está batendo no relógio da senhora. Minha mulher sempre quer me dar pancada quando eu olho o mostrador do relógio da criada. Eu já danado com intriga e com trancinha, arranquei hoje o cabelo do relógio da vizinha. Eu venho agora saber a hora que o porteiro está matando no relógio da senhora. Eu venho agora saber a hora que o porteiro está matando no relógio da senhora. Fiquei sabendo os senhores e as senhoras que o pai da minha pequena me manda embora às 10 horas. Mas a pequena, que essa vida é muito sonsa, com este pulo da hora, já deu o pulo da onça. Eu venho agora saber a hora que o porteiro está matando no relógio da senhora. Eu venho agora saber a hora que o porteiro está matando no relógio da senhora. Há muito tempo briguei com um batedor, troquei de mal com as horas, quebrei o despertador. Meu relógio anda agora viciado, tanto anda no meu bolso, ele anda sempre atrasado. Eu venho agora saber a hora que o ponteiro está marcando no relógio da senhora. Eu venho agora saber a hora que o ponteiro está marcando no relógio da senhora. Silone, samba de Noel Rosa, letra e música. Noel Rosa e João de Barro interpretam com acompanhamento do Bando de Tangarás. Gravação Parlophone, lançamento 1931. Naquele ano houve uma reforma na língua portuguesa, deixando de existir no alfabeto o K, o W e o Y. E Noel fez esse Psilone. Thank you. Pela Rádio Universitária FM, vocês escutam o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Inireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem a Noel Rosa, cantor e compositor nascido no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1910 e que faleceu no dia 4 de maio de 1937 na mesma cidade. Meu Sofrer, modinha de Henrique Brito e Noel Rosa. Canta Gastão Formente com acompanhamento de violões. Gravação do Brunswick, disco lançado em dezembro de 1930. Os acompanhantes são os violonistas Teotônio Correia e João Avelino. No rótulo, Noel Rosa está como Noel M. Rosa, que é o seu nome completo, é Noel Medeiros Rosa. O título original dessa composição era Queixumes, mas Noel, por ser apelidado de Queixinho, mudou o nome para Meu Sofrer. Com Que Roupa? É de Noel, letra e música. Acompanhamento Bando Regional. Gravação Parlophone de 30 de setembro de 1930. O disco foi lançado em novembro de 30. Apesar de não ter sido feito para o carnaval, foi o maior sucesso naquela festa em 1931, vendendo na época 15 mil exemplares. Com Que Roupa era um ditado comum à época. O Bando Regional que acompanha essa gravação é formado apenas por um violão e um cavaquinho. Quem grita no final, vai de roupa velha e tutu, seu trouxa, é o compositor Eduardo Souto. Com Que Roupa? Agora vou mudar

de um malandro que é medroso, mas que tem bom coração. A consciência agora que me doeu, e eu detesto a concorrência, quem gosta de mim sou eu. Neste momento, eu saudoso me retiro, pois teu velho é ciumento e pode me dar um tiro. Minha viola, embolada de Noel Rosa. Noel Rosa canta com acompanhamento de Regional, gravação Parlophone, lançamento agosto de 30. Minha viola. Que é respeitado, que no samba improvisado me quiser desafiar. Indo outro dia fui cantar no galinheiro, o galã do mês inteiro sem vontade de cantar. Nesta cidade todo mundo se acautela com a tadica da amarela que não cansa de matar. E a dona Chica que anda atrás de mau conselho, pinta o corpo de vermelho com amarelo não pegar. Minha viola tá chorando com a jogar com seu saudanha, que diz sempre que me ganha no tá jogo do bilhar. Sapeca o taco nas bolas de tal maneira que eu espero a noite inteira pras bolas carambolar. Conheço um velho que tem a grande mania de fazer economia pra modelo de seus filhos. Não usa prato nem moringa nem caneca, enquanto senta de cueca pra não gastar os fundidos. Minha viola tá chorando viola, tá chorando com razão, o saudado mamacá, que roubou meu coração. Eu tive um sogro cansado dos regabofes, que procurou Voronoff, doutor muito que ditado. E andam dizendo que o enxerto foi de gato, pois ele pula de fato mirando pelos telhados. Aonde eu moro tem um bloco dos vigilantes que quase que a todo instante um cigarro vem filar. E os danados, embancando inteligentes, diz que tão com dor de dente que o cigarro faz passar. Minha viola tá chorando com a razão, do alfado, uma magoada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com a razão. Festa no Céu, toada, letra e música de Noel Rosa, ele canta com acompanhamento do Grupo Regional. Gravação realizada na Parlophone, disco lançado em agosto de 1930. Sua primeira música gravada, Festa no Céu. Desejo de sentá-la e a barata entrou de sola. bicicleta, veio o fundo do colo, e o filho de bicicleta, com tamanduá no colo. O filho chegou atrasado, no bico do passarinho, pois não tinha cuidado pra botar seu colarinho. E o gato foi de luva, para si tirou o casório, jacaré e guarda-chuva, e a cobra de suspensório. O corpo de terno branco, com um sapato sem sola, e o chile de tamanho, e casaco de castola. E lá tinha a voz bonita, veio o gato galego, e o burro de luneta, montado no carroceiro. O macaco com a macaca, com o rosto pelo cozinho, e tava engraçada a vaca, e posta cheio no abreviar o discurso, pra não dizer tantos nomes. Lá foi a mulher do mundo, cabeleira lá homem. Quando o leão foi entrando, São Pedro muito virgiu, e pro filho foi gritando, caiu, 1º de abril. Arquivo de Cera, produção, apresentações, discoteca de Mireis, no ar desde 1963, fica por aqui. Nosso muito obrigado pela audiência, pela atenção, e no próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Até lá.